Gangue 13, Brasilândia, Zona Norte. Só chegar, Jardim Princesa, minha quebrada. Tô colando pra honrar. Isso é um pesadelo pra função de mercenários. Eu fui fiel ao rap dispensando comentários. Escreve isso aqui que aquilo lá não dá dinheiro. Agora tá mais fácil entender o valor do gueto e a contaminação pelo estilo raivoso, junto aos pitbulls treinados pra dar bote no pescoço. Fiz o ciclo inverso do ômega ao alfa. O vice torna o início pra de preto maquinada. Cola com nós, canta com nós, tamo junto. Favela, prazer, eu sou Tebone, lutamos na mesma guerra. Tantos pensamentos sem abandonar o foco, sem esquecer o motivo real com que me importo, ser ou não ser, né? Eis a questão, me arrisquei entre os aplausos e a crucificação, mas eu tentei. E sei que meu passado ninguém muda, o destino foi traçado, se isso envolve minha postura. Chega de imaginar quem vai sacar as quatro pedras. Tem prazer em criticar, mas quer bater na mesma tecla. Dinheiro é indispensável pra fazer parte do mundo. Fortalecer as ruas e a favela, subir junto. Quer vencer, vem pra batalha. Fuder o inimigo vai ser uma luta dura. Eu não pratico ilusionismo. Cola com nós, canta com nós, tamo junto. Favela, prazer, eu sou o Michael, lutamos na mesma guerra. Meu estado mental é G13 eternamente. Já me preparei pra ganhar forca de presente. Vou fazer o que se eu amo muito tudo isso? A música que canto, o modo como vivo. Se a gente não é nada, por que se preocupam tanto? A nova geração do rap vem apavorando. Patricinha fica trêmula, boyzão se intimida. Esmago a cabeça, não se dá chance pra víbora. Prepara o treva, ferradura o pé de coelho. Vai precisar de sorte pra escapar do desespero. Cola com nós, canta com nós, tamo junto. Favela, prazer, eu sou o Rafa, lutamos na mesma guerra. Muito obrigado por acompanhar o início. Gangue 13, Gangue 13, vem mais que o destino.